E essa eu dedico ao meu amigo Edwin Glauco, lá do Mercadinho Mini Preço, pra você, meu velho. Só você não vê, finge que não sabe que eu estou sofrendo por causa de você. Sonhos que não vê, sonhos que não vê, hoje está a cidade e eu me sinto só por causa de você. E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer. Da felicidade pra mim é nunca perder você. Peço pra uma estrela pra te convencer, enfim. Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Peço com uma estrela pra te convencer, enfim. Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Eu não sou ninguém sem você. E eu sem você, fofinho. Eu sem você. Sem.